madrugada na Ceilândia o silêncio impera. Se você tem sua vida, véi, cuide bem dela. Sou no quarentão, acabou ter meia hora. A ONU está fechada, uma longa história. Alguns irmãos no rolé, no pistão, sul toda quebrada. Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, Ceilândia Oeste, o centro, Ceilândia Leste. Rola guerra entre quadras que nem faroeste. Me sinto bem aqui, nem tudo é tão ruim. Tem pagode, tem frevo, a noite aqui não tem fim. Maior favela organizada do Brasil. Morro plano, aqui moram mais de 500 mil. Bom de se morar, fácil de morrer. É isso mesmo, depende do seu proceder. Quantos já morreram, muitos estão na fila, esperando serem chamados em meio à lista. Independente de ideia ou como achar melhor, sobreviver na moral ou se acabar no pó. Mas aí, vai aí, tenta a sua sorte. Coroa você vive, cara você morre. Quebrada em todo lugar, é conveniente se preocupar, se cuidar. Grana, muita grana, mulher e fama. Me surpreendo ao ver quanta ganância, miséria, malandragem, plena luz do sol. Tão pouco se lixando, quebrada, campo, futebol. Pra mim, o diabo tanto faz, tanto fez. Eu já pisei no rabo dele uma pá de vez. Eu sei que o futuro é esse com certeza. Só mulher vadia e cocaína sobre a mesa. Traficante com pá de grana no bolso, viciado, viajando, fumando até o osso. Eu tô feliz, quebrada dia a dia. Tá pela ordem, tudo bem, a minha mixaria. É correria, quem sabe vai ser dessa vez. Que não vai ser preciso contar um, dois, três. Corpos caídos, corpos estendidos, corpos crivados, corpos fudidos. Quem sabe a dona morte hoje vai dar uma trégua. E ninguém vai de quebrada com ela. Posição duvidosa, direito ser humano. Infelizmente o que se faz é por debaixo dos panos. Indiferente, padrão de vida, um holocausto. Vacilou, marcou demais, o final é o saco. Cirurgia moral, indubitavelmente. Rapaziada, se ligue, tire o mal da mente. A rima aqui é forte, maluco tenta a sorte. Quero ver se consegue escapar da morte. Destino é encrenca. Você tenta sobreviver em meio à violência. Colete a prova de bala pra um sobrevivente. Vai pro tribunal depor, não esquente. Tenha fé, você vai conseguir sair. Mesmo que não possa mais morar aqui. As pessoas que te viram nascer, que te viram crescer, são as mesmas pessoas que não querem te ver morrer. Infelizmente nessa vida tudo tem um fim. Infelizmente tem que ser assim. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Parada errada, mó treta. Eu rezo, peço a Deus por meus colados. É o Tumamute cachorrão, tá ligado? Valeu a consideração, diz aí expansão. Dinélio Vanderlan, Neia, Moniquinha, Érica, Dona Tereza, Dona Martinha, um abraço forte. Eu tô fora de parada errada, Paula, me deseje sorte. Eu vou continuar longe da mira do revólver. Pois coroa você vive, cara você morre. Ceilândia Norte, aí Ivanei. Sobra de um e dois, pode crer Samambaia, Recanto das Emas, cuidado com as guerras, véi. Gama Sul, e aí, Gama Oeste, pode crer o Leste, Céu Azul, Santo Antônio, Quebrada de Rocha, QNJ7, aí sim, tá valendo as presenças, véi. Rapaziada aí, pode crer, é cirurgia moral, cumpade.